quando o tempo para, o vento leve lava os momentos que não mais voltou. Vou atrás do sentimento, atravesso o oceano, voo alto no ritmo dos beija-flor. Quanto tempo passa, quando o tempo para, o vento leve lava os momentos que não mais voltou. Vou atrás do sentimento, atravesso o oceano, voo alto no ritmo dos beija-flor. Me mete do tempo no tempo, trazida pouco tempo, traga-me alimento, a fé sem sofrimento. É a cimento da minha vida, fortalece o alicerce na minha família, da minha vila e todos da espécie. Não esquece que o pai aquece todos seus filhos fiéis no vale das solidões, linda luzes pros seus pés. És gotas de saudade saltando nas postas frias, nas notas que criam melodia que chega a arrepia. A paz do vilarejo se é muito pela metade, acordando tem cedo, desejando a sua tarde. Chovendo na sua lembrança com barulho de criança, Rapunzel cortando as tranças, Jingle Bell falsas lembranças. Eu dei mexendo no barulho do seu medo, verdades contadas aos dedos, logo cedo. Fronteiros tiram em movimentação, pessoas, seres, população. O olhar que nos revela o que se tem no coração. Se o que possuímos o é ruim, quem sabe até bom. Onde se manter o foco, pra não perder a lente do óculos. Coisas passam, outras se transformam. Quanto tempo passa, quando o tempo para, o vento leve lava os momentos que não mais voltou. Vou atrás do sentimento, atravesso o oceano, voo alto no ritmo dos beija-flor. Quanto tempo passa, quando o tempo para, o vento leve lava os momentos que não mais voltou. Vou atrás do sentimento, atravesso o oceano, voo alto no ritmo dos beija-flor. Quanto tempo passa, quando o tempo para, o vento leve lava os momentos que não mais voltou. Atrás do sentimento, atravesso o oceano, voo alto no ritmo dos beija-flor. Quanto tempo passa, quando o tempo para, o vento leve lava os momentos que não mais voltou. Vou atrás do sentimento, atravesso o oceano, voo alto no ritmo dos beija-flor. Cai de mim todo o suor, rumo ao futuro incerto. As possibilidades não fazem discriminação do caminho errado ou certo, irmão. Olhando no meu olho você se engana me dizendo que não tem mais nada pra viver. Mas que vacilão, meu camarada, nós estamos numa barca furada cheia de salva-vidas no meio do oceano. Mas que confusão, numa teia telepática nós vamos nos conectar. Me dá tua mão, essa é a grande solução. Me chamar de utópico, lunático, e assina logo meu óbito. Mas essa é a grande solução. Amor é a grande solução.